Quando estou do seu lado, tudo fica bem, mesmo quando nada parece dar certo. Deixa eu te mostrar que tudo faz sentido quando estamos juntos. Sei.